Beat Miserê, pesadão, repertório meu papai, a rocha brega funk, hein? Ei, Coringa, tô vendo que esse cara vai tirar uma brava comigo já já. Desde o primeiro ano corri atrás de você, mas agora não te quero e vou te explicar por quê. Porque meu show tá lotado, tuas amigas me querendo. O maluco cresceu e pra você eu só lamento. Te fode concorrência, eu sou o cara do momento. Agora eu quero porra. Aquele maloqueiro do passado era eu. Hoje tu quer colar, mas você se fudeu. Porque sua amiga deu, sua prima. De você, mas agora não te quero e vou te explicar por quê. Porque meu show tá lotado, tuas amigas me querendo. O maluco cresceu e pra você eu só lamento. Te fode concorrência, eu sou o cara do momento. Agora eu quero porra. Aquele maloqueiro do passado era eu. Hoje tu quer colar, mas você se fudeu. Porque sua amiga deu, sua prima deu. Moral de Bicoara.